Sede imitadores, filhos amados, andai em amor, como Cristo nos amou. Ofertas e sacrifícios, um cheiro suave, viver em santidade é o que nos chamou. Desperta, oh alma, levanta-te em luz. Cristo é a verdade, é a nossa razão. Vivamos em bondade, justiça e amor. Em cada canção, rendendo gratidão. Não sejamos insensatos, mas sábios no andar. Remindo o tempo, pois os dias são maus. Cheios do Espírito, em hinos a cantar, submissos em temor, unidos ao Pai. Desperta, oh alma, levanta-te em luz. Cristo é a verdade, é a nossa razão. Vivamos em bondade, justiça e amor. Em cada canção, rendendo gratidão. Amando como Cristo, a igreja em união. Um só corpo. Desperta, oh alma, levanta-te em luz. Cristo é a verdade, é a nossa razão. Vivamos em bondade, justiça e amor. Em cada canção, rendendo gratidão. Português e worship, acusibita peão. 102 ppm.